Juninho Senna, família Servo na escuta, ADS. Essa aqui é a sua segunda chance. Você é mais que vencedor. Levante a cabeça, regue com lágrimas sua alma e nunca se esqueça. Só que nasce pro playboy, também nasce pra você. Não tem desculpa, parceiro, pra você prevalecer. Sou mais você, dos barracos de compensado, dos banheiros coletivos e do chão socado, do pé rachado, descalço e do fubá suado. Os anticorpos do gueto, vitamina pro soldado. Faltou comida, uma coberta, mas tamo vivão. Também queria Danoninho e o Mucilon. Fui pra guerra, pra luta sem desanimar. Na humilde fiz meu corre até contemplar os céus abertos, meu socorre tudo fluindo. Sempre depois da tempestade surge um dia lindo. Joelho dobrado é a receita da minha coroa. Plante hoje, colhe amanhã porque o tempo voa. Derrotados encontrarão energia, cegos encontrarão as cores, surdos vão ouvir melodias, alienados se tornarão sonhadores. Derrotados encontrarão energia, cegos encontrarão as cores, surdos vão ouvir melodias, alienados se tornarão sonhadores. Fui suicidado pelos livros numa sala de estudos, com um foco de laser no meu futuro. Como um raio que chega antes de avisar, antes de surpreender do que decepcionar. Nunca é tarde para ser o que sempre sonhou. Quem errou é superior a quem não tentou. Na vida não importa o quanto você bate, mas se aguenta apanhar sem perder a coragem. A dor põe à prova nossas convicções, purifica pensamentos, desfaz ilusões. Ingrediente, arregaçar as mangas. Dar um passo à frente é criar mudanças. O sonhador é como uma luz nas trevas, gotas de chuvas que umedecem a terra. Ações nos céus começa quando você ora. Palavras sobem como fragrâncias deliciosas. Derrotados encontrarão energia, cegos encontrarão as cores, surdos vão ouvir melodias, alienados se tornarão sonhadores. Derrotados encontrarão energia, cegos encontrarão as cores, surdos vão ouvir melodias, alienados se tornarão sonhadores.